Gatti, Saliva, DJ Vinil, Floripa MCs pra quem nunca viu, representando o rap para o Brasil. Aqui de Floripa a ideologia é forte, se liga meu irmão, da Zona Oeste, da Zona Norte, dando rolê, a gente vai na fé, vagabundo. Assim, Deus, o dono do mundo. Aquele que resgata o sofredor, aquele que mostra o amor pro favelado, que tava no fundo da cela e distante da favela, e através do rap foi regenerado. Pela fé de Deus, aquele que me conduz, o meu salvador que se chama Jesus, aquele que me ilumina, aquele que me ensina, aquele que fez eu aprender e ter sabedoria. Nossa comunidade dominada pelo medo, todas as mães estão revoltadas porque o filho morreu cedo. Culpado, engravatado, miserável do governo, rouba pra caralho e deixa o pobre no veneno. Vai vendo, o 5-7 na guerra, nós que se arrisca, enquanto os boy na pista vivem vida de artista. Trancado numa cela, no morro ou na favela, eu já conheço a fera, não conheci a bela. Esperança não morreu dentro do meu coração, fé em Deus me protegeu, firme forte na missão. Recordo dos moleque, desceram do meu lado, do caminho trilhado, foi poucos que restaram. Robinho, Ataliba, Quecão, Trutamano, na caro na minha vida, fica em paz, Luciano. Partiram do mundão, morreram sem merecer, sem dó e sem perdão, a morte levou você. E sua mãe não se conforma, descanse em paz no céu. Ela tá sofrendo, fazendo seu papel, na vida, na prisão. Sempre te deu valor, te ensinou, te educou, deu afeto e amor. Sem você na solidão, ela chora e sente a dor. Sem você na solidão, ela chora e sente a dor. Diferente da madame que não vive igual a gente, carinho pro boy é um molde de presente. Enquanto nós se mata, morre na linha de frente, na guerra com os canalha, descarregando os pente. Inveja derrubou, covardia de pilantra, não quer me ver vencer, se vende, não se adianta. Na quebrada do pastuga, eu ando na humildade, não tem medo, mas tem fé. No meio da maldade, maloqueiro é mortal, não tem ponto de fada, comércio tá rolando. Segurança de quadrado, crime rouba o futuro, destino da molecada. Crime rouba o futuro, destino da molecada. Vê se é o rico ou o pobre que sofre nas favelas, nos morros dos guerreiros, sangue escorre. Trairagem vem te mata, se ilude e depois morre. Infelizmente é o povo pobre que sofre. Infelizmente é o povo pobre que sofre. Infelizmente é o povo pobre que sofre. Que sistema do caralho, só pobre é bandido. No campo de extermínio já perdi vários amigos. A sua mãe não se conforma, só quer chorar. Ela não criou o seu filho pros vermes matar. A caminhada é dolorosa, o cheiro é de pólvora. Foi um velório solitário, enterrado sem rosas. Queria te trazer de volta, mas não consigo. Mesmo no mundo perdido, mas estás comigo. Cadê nosso respeito? O dinheiro sumiu. Abandonaram o gueto, me venderam um fuzil. Eu ainda posso ver meu passado na lembrança, ver os moleque crescer, os neném virar criança. Eu sei que não é fácil viver sem opção, tratado nos culachos, revoltou, virou ladrão, refém do mundo do cão. Miliano se repete, sempre tem um verme chiclete que me persegue. Pensamento fortalece, trago no coração. Canto rap pros moleque, mensageiro da união. No meu som falo da vida, do ódio e do amor. Mensagem positiva, resgatando o sofredor. Quero a transformação, sem mago e sem revanche. O gosto da vitória, só falta uma chance. O rap embalar, te alertar nesse momento. Dá forças pra lutar, libertar, não ser detento. Minha ideologia resgatada atrás das grades. Não falo só de alegria, eu falo da realidade. A desigualdade revolta o nosso povo, sem oportunidade e o mundo ao mil grau nervoso. O dom da rima truta, eu sou o personagem que vive a vida curta. Olho só de passagem, esquecido, mas tô vivo. Conheci quem é amigo, lembrado pelo inimigo. Deus e rap tá comigo, aposento meu gatilho. Só quero criar o Jaquinho, nas trevas resgatou. Vivo do mundo perdido, agradeço o Salvador. Reconheço o seu poder, minha felicidade é para de sofrer. Dona Jane, minha mãe, você é minha rainha. Se depender de mim, não vou te deixar sozinha. Dona Jane, minha mãe, você é minha rainha. Se depender de mim, não vou te deixar sozinha. Que sistema do caralho, só pobre é bandido. No campo de extermínio já perdi vários amigos. Na sua mãe não se conforma, só quer chorar. Ela não criou o seu filho pros vermes matar. A caminhada é dolorosa, o cheiro é de pólvora. Foi um velório solitário, enterrado sem rosas. Queria te trazer de volta, mas não consigo. Mesmo no mundo perdido, mas estás comigo. Devolve minha paz, devolve meu coração. Me dá minha liberdade, traz de volta os meus irmãos. Eu sei que os inimigos querem fazer meu fim. Por isso eu sobrevivo e só cuido de mim. Da minha vida, da minha mãe, das crianças e do rap. Meu dom é um compromisso que alerta os moleques. Guerreiro da guerra, jogado no perigo. É, nasceu criança, se tornou bandido. Morreu pela favela, trocando com o inimigo. Vivendo na miséria e no crime iludido. Lembrança muito forte, triste que marcou pra mim. Sua morte me abala e no meu som eu canto assim. A vida foi cruel, começa a me lembrar. Meus manos foi pro céu, pra nunca mais voltar. Coração entristecido, eu viajo no tempo. 6 anos atrás, nós ali no movimento. Parceiro lado a lado, saudade me invade. Vivia, sofria no mundo da malandragem. Moleque de menor, muita disposição. No crime não falhava, palavra de ladrão. Seu sonho de vencer, formar uma família, não foi realizado, tiraram sua vida. Recordo das passagens, balada, função. Domingo na New Time, segunda no borrão. Vivendo aprendendo, gente morrendo, gente sofrendo. Nós matando, polícia aplaudindo, diabo sorrindo. A dor tá caindo, a mãe tá chorando, Robinho Negão. Luciano, o Ataliba, violando meu mar. A morte e o fim veio sem aviso, levou os irmãos. Cadava comigo, passou mais um ano. Desde dezembro, tenho saudade do meu parceiro. O tempo era bom, mas foi passageiro. A paz acabou, virei prisioneiro. Esperança nunca morre no coração de um guerreiro. Iluminado por Jesus, guiado o tempo inteiro. No meu caminho, eu fui sozinho, coração abandonado. Saudade do Robinho, eu sei que eu errei. Peço perdão, imploro quando lembro de você. Baixo minha cabeça e choro. É, trutão, sempre fosse firmeza, sempre vou te lembrar, pode ter certeza. É, trutão, sempre fosse firmeza, sempre vou te lembrar, pode ter certeza. Que sistema do caralho, só pobre é bandido. No campo de extermínio já perdi vários amigos. A sua mãe não se conforma, só quer chorar. Ela não criou o seu filho pro germe matar. A caminhada é dolorosa, o cheiro é de pólvora. Foi um velório solitário, enterrado sem rosas. Queria te trazer de volta, mas não consigo. Mesmo no mundo perdido, mas estás comigo.